Benfica e Porto vencem, Sporting perde. E sobre o Sporting há mais um candidato, Abrantes Mendes. Quanto ao ténis, Roger Federer perdeu, tal como Carolina Ozziaki, com os seus rivais. São estes e outros destaques que vai poder ouvir na edição de hoje do Desporto Antena. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Não perca! No próximo dia 4 de março, Ganda Malucos em entrevista à Antena Web de Ilhavo para todo o mundo. Há mais de 6 anos em atividade, os Ganda Malucos não param de nos surpreender, com letras e músicas bastante originais. Não perca! Em tempo de antena, no próximo dia 4 de março, Ganda Malucos, um nome em ascensão na música portuguesa. Ganda Malucos, no próximo dia 4, em entrevista à Rádio Antena Web, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena, aqui na sua Antena Web. Boa noite, Godinho Lopes, Bruno de Carvalho, Dias Ferreira, Seferino Boal e agora Abrantes Mendes. O juiz de desembargadores declarou hoje que é oficialmente candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal. As próximas eleições, a realizar a 26 de março, já têm 5 candidatos. Abrantes Mendes diz que não se revê a nenhuma das outras candidaturas e que, à exceção da de Bruno Carvalho e Seferino Boal, os restantes projetos para o Sporting Clube de Portugal são de continuidade. Ora, como esta é uma situação que não defende, quer um Sporting novo e com garra. A mesma lógica que defendeu quando, em 2006, concorreu às presidências de então. Assim, Abrantes Mendes irá também marcar presença no próximo dia 26 de março, nas eleições que irão decidir qual será o novo presidente da equipa do Sporting Clube de Portugal, depois da demissão de Eduardo Bettencourt. E no futebol, precisamente, realizou-se mais uma jornada dos Campeonatos Nacionais de Futebol. Trazemos-lhe agora os resultados da 1ª Divisão, Liga de Honra e 2ª Divisão B, Zonas Norte, Centro e Sul. Começamos pela 1ª Divisão Nacional de Futebol, a Liga Zona de Sagres, que na passada sexta-feira conheceu um resultado positivo para a equipa de Ulisses Moraes. Ulisses Moraes, que se estreou esta semana como treinador da Académica de Coimbra, depois de José Guilherme abandonar o cargo, este mesmo cargo que então foi ocupado por Ulisses Moraes. A Académica estreou-se então a ganhar à equipa do Vitória de Guimarães, um jogo difícil, complicado, mas com a equipa vitoriana a jogar em casa, mas a ceder pontos e jogo. A equipa da Académica foi superior e desde o princípio que mostrou que podia chegar ao golo. Todavia, o primeiro gol só surgiu aos 58 minutos. O minuto 13 foi fatídico para a equipa do Vitória de Guimarães. Os vimaranenses sofreram o primeiro golo aos 13 minutos da segunda parte, com Éder a introduzir a bola na baliza da equipa da cidade do Berço. O segundo golo foi já marcado em tempo de descontos, com Lionel a fazer o 2-0, matando assim a partida e trazendo 3 pontos importantíssimos para a equipa da Briosa. O Vitória de Guimarães, por outro lado, viu fugir a oportunidade de passar para o terceiro lugar, mesmo que temporariamente. De todas as formas, até seria um terceiro lugar definitivo, já que a equipa do Sporting perdeu ontem com o Nacional. Um golo que foi apontado por Mateus à passagem de minuto 17. Desde este minuto que a equipa do Nacional esteve em vantagem e assim chegou até ao final do encontro. 1-0 foi o resultado final para a equipa madeirense. Foi um resultado justo perante uma equipa do Sporting que, apesar de tudo tentar, teve uma capacidade de concretização nula perante um jogo, aliás, perante uma equipa desorientada, depois de Paulo Sérgio ter deixado de ser técnico da equipa leonina. José Conceição só hoje assumiu então oficialmente o cargo de treinador da equipa do Sporting Clube de Portugal. O Sporting então, como disse, que perdeu ontem por 1-0 e está assim a 26 pontos do primeiro classificado, a equipa do Futebol Clube do Porto. O Porto, precisamente, que venceu no sábado por 3-0 a equipa do Sporting Clube Aranense. No Algarve, no José Arcanjo, o Porto teve precisamente aquilo que o Sporting não teve, apesar de ter menos qualidade de jogo do que o Sporting Clube de Portugal. Aos 68 minutos, Fernando Bellucci fazia o 1-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto e só a partir daí os dragões se soltaram um pouco mais perante uma equipa do Olhanense, difícil de vencer e difícil de ultrapassar. O segundo gol, todavia, surgiu muito rápido, demasiado, para a equipa algarvia se recuperar. 2 minutos depois, portanto aos 70, Falcão fazia o gosto ao pé, marcando assim o segundo tento para os portistas, que a jogar fora se viam com uma vantagem confortável. De todas formas, à passagem do minuto 90, Falcão ampliou para 3-0 o resultado que já se encontrava então a favor dos portistas. E foi este o resultado com que terminou o encontro. 3-0 para a equipa do Porto, que venceu a equipa da Olhanense e que quase viu o Benfica escorregar na sua própria casa, frente ao Clube Sport Marítimo. É verdade, a equipa do Benfica esteve em apuros ontem, mas apesar de já poucas forças a restarem, conseguiu ainda assim os 3 pontos que precisava para se manter na luta pelo título. Tudo começou quando o Djalma, à passagem do minuto 76, fez o 1-0 para os marítimistas e deixou a equipa do Benfica em apuros. Aos 81, Sálvio acalmou os ânimos ao fazer o tento do empate para os encarnados. Mas começava então a corrida contra o tempo. Faltavam 9 minutos para o término do encontro. Mas o árbitro deu mais 4, uma arbitragem polémica, mas que, quanto a tempo de compensação, foi perfeitamente entendível. A equipa do Benfica viu um gol ser anulado, porque Cardoso fez falta sobre o guarda-redes do Marítimo, este já no tempo de compensação. E já se esperava o apito final para o empate do Benfica, quando, ao último segundo de compensação, Fábio Coentrão introduziu a bola na baliza marítimista e deu então assim a cambalhota ao marcador, fazendo com que o Benfica conseguisse os 3 pontos que tanto precisava. 2-1 foi o resultado final deste encontro, um encontro que pôs toda a gente em estado de nervos, com Rui Costa e Jorge Jesus a incendiarem-se dentro do relvado. Ainda antes do jogo terminar, já Rui Costa e Jorge Jesus estavam completamente de cabeça perdida. Foi um encontro de nervos, onde tudo valeu para acalmar os ânimos. Quanto mais não seja, incendiá-los um pouco mais. A equipa do Benfica espera agora sanções, naturalmente, da Liga de Clubes, já que, a quando da anulação do golo de Cardoso, Rui Costa e Jorge Jesus tiveram um comportamento antidesportivo perante o quarto árbitro e o árbitro do encontro. Outro jogo de importância foi o jogo que opôs as equipas do Beira-Mar ao Portimonense, em Aveiro. A equipa de Portimão conseguiu 3 importantes pontos, que apesar de não o tirarem da linha d'água, aproximam-nos do 14º classificado. À passagem do minuto 68, Ricardo Pessoa, através da marca da grande penalidade, marcou o tento de honra para os visitantes. O Beira-Mar já era uma posição tranquila na tabela, já o Portimonense é 15º e está à espera do jogo que se vai realizar esta noite, e que opõe a equipa da Naval 1º de Maio, na Figueira da Foz, frente a um Sporting de Braga desesperado por pontos e que já perdeu o 4º posto, aliás, o 5º posto. E tudo isto porque a equipa do Passos de Ferreira venceu. No passado sábado, o Paços de Ferreira foi, ou melhor, recebeu o Setúbal e bateu os Sadinos por 2-0. A equipa do Paços de Ferreira está atualmente no quarto posto, tem 32 pontos, tantos quantos tem o Vitória de Guimarães. Mas entre estes dois clubes é o Paços de Ferreira, a equipa da capital do Móvel, que leva vantagem. Ainda no outro encontro, a equipa de Vila do Conde, o Rio Ave, conseguiu 3 pontos, batendo a União de Leiria em casa. O golo foi então suficiente para a equipa do Rio Ave conseguir 3 importantes pontos também para a manutenção na primeira divisão nacional de futebol. À passagem da 21ª jornada e faltando apenas 9 para o final, a equipa do Porto leva 8 pontos de avanço sobre o Benfica, tem 59. A equipa dos Encarnados do Sul é segunda com 51 pontos. O Sporting Clube de Portugal é terceiro com 33. Como já disse aqui, o Paços de Ferreira é quarto, o Vitória de Guimarães é quinto, ambos com 32 pontos. O Setúbal vai em 14º com 19 pontos, tem mais 5 que o Portimonense, o Sporting Clube, com 14, tantos quantos tem a equipa da Naval 1º de Maio, mas atenção, porque a Naval tem menos um jogo. Atualmente tem 14 pontos, então, e vai na 16ª e última posição. Quanto à Liga de Honra, há também motivos de destaque, e muitos, para esta 19ª jornada. Já sabemos que há menos 2 jornadas, ou melhor dizendo, a Liga de Honra vai com menos 2 jornadas do que a Liga Principal, a 1ª Divisão. Tudo começa no dia 26, quando às 11h15 da manhã se inicia, em Santa Maria da Feira, o Feirense Trofense, o jogo de grande importância para os lugares cimeiros desta divisão. A equipa do Feirense venceu com o golo de Roberto ao minuto 60, um golo importante para a equipa de Santa Maria da Feira. Os da Trofa têm que esperar, mas continuam a liderar a tabela classificativa, agora com o Feirense Oliveirense mais à perna. Oliveirense que, precisamente também num jogo às 11h15 da manhã, mas do domingo, no passado dia 27, venceu em Oliveira das Mães o Leixões Sport Clube. A equipa do Estádio do Mar viu-se a perder logo ao intervalo, melhor dizendo, ao regresso do intervalo. Ao primeiro minuto de jogo da segunda parte, a equipa do Oliveirense, colocou-se em vantagem através de Ronaldo Marczynski, o polaco que apontou o tento único do encontro e que deu aos oliveirenses 3 importantes pontos que os colocam agora no segundo posto, muito pouco do primeiro lugar, mas pelo menos, uma coisa é certa, já neste momento, se o campeonato acabasse agora, a equipa do Oliveirense subia mais de 50 anos depois de não estar na primeira divisão nacional. Para ter uma ideia, quando a Oliveirense desceu, estavam apenas 12 clubes, isto ainda foi na década de 1940. Outro jogo muito agitado realizou-se ontem e teve como intervenientes Gil Vicente e Desportivo das Aves. Foram 4 golos para um lado e 2 para o outro. A primeira equipa a colocar-se em vantagem foi precisamente a equipa visitante. A equipa da Vila das Aves, o Desportivo local, conseguiu o primeiro tento do encontro à passagem do minuto 45, que fechou a primeira parte pelo intermédio de Vítor Vinha. Mas, no regresso para a segunda parte, a equipa gilista conseguiu logo resolver-se temporariamente a situação, empatando por Rodrigo Galo, ao minuto 49 aos 4, portanto, da segunda parte. E depois foi o festival de golos. Zé Luís, através da marca da grande penalidade, fez o 2-1, à passagem do minuto 63. 5 minutos depois, ao minuto 68, fazia o 3-1 para a equipa do Gil Vicente, a jogar em casa. Hugo Vieira fez o 4-1 10 minutos depois, portanto, ao minuto 78. E ao minuto 89, através da marca de grande penalidade, o Desportivo das Aves reduziu por intermédio de Lourenço. Um golo que, entretanto, não teve efeitos no resultado. 4 para a equipa do Gil Vicente, que jogou em casa. 2 para o Desportivo das Aves. O Gil Vicente é agora quarto classificado. Mas houve ainda outros jogos. Neste caso, o Moreirense 3, Arouca 2. O Sporting da Covilhã 0, Santa Clara 1. O Belenenses 1, começou às 3 ontem. Belenenses 1, Fátima 1. E o jogo das 3h30, Penafiel 0, Estoril Praia também 0. Por fim, Varzim 0, Sport Friamunde 2. Lidera a equipa do Trofense com 34 pontos. O Oliveirense tem menos 1, 33. O Feirense, aliás, é agora terceiro com 30 pontos. O quarto, como disse, é o Gil Vicente, com 28, e o quinto é o Arouca, com 28 pontos. Varzim, e Covilhã são 14º e 15º com 18 pontos. Fátima tem 17 e continua no 16º posto. Na zona norte da 2ª Divisão realizou-se mais uma jornada também com os seguintes resultados. Andorinha 0, Associação Desportiva Oliveirense 2, Bragança 0, Tircense 1, Ribeirão 0, Marlinense 1, Ponta Solense 2, Associação Desportiva de Faf 1, que é o momento da semana, foi vitória da Associação Desportiva Ponta Solense, Chaves 1, União da Madeira 1, Lousada 2, Camacha 1, Vizela 4, Marítimo B 0 e Caniçal 1, Atlético de Macedo de Cavaleiros 0. Após estes jogos, a classificação ficou ordenada da seguinte maneira. A União de Madeira voltou a escorregar, tendo agora 47 pontos, menos 5, aliás, mais 5, peço desculpa, que o Tircense, que tem 42 pontos. O terceiro posto vai para a equipa dos Chaves, que tem 36 pontos e já vai a 11 do primeiro classificado. Em 14º está o Andorinha com 21, em 15º o Bragança com 12, em 16º o Ponta Solense com 12, que recordo, venceu o Faf na Madeira. Na zona centro há um jogo a destacar, que é o jogo Boa Vista Anadia. Era um jogo importante para a equipa do Bessa, que venceu por 1-0 os visitantes. O tento de honra foi apontado por Beré, o brasileiro, que apontou aos 7 minutos o tento decisivo para a equipa do Boa Vista. Noutros resultados, e recuperando mais tarde este mesmo resultado no Bessa, União da Serra 1, Desmouriz 1, Elétrico 2, Pampilhosa 0, outro motivo de destaque desta jornada, a vitória de um último classificado, Padroense 1, Cesarense 0, Gondomar 1, Sporting de Espinho 1, Coimbrões 3, Aliados de Ordelo 1, Sertanense 1, Tondela 4, Sporting Pombal 1, Turizense 3 e então, como disse, Boa Vista 1, Anadia Futebol Clube 0. Lidera a equipa do Tondela com 41 pontos, que conseguiu esta semana uma vitória importante sobre o Sertanense, que assim caiu de posto, era segundo, mas agora o segundo é o Padroense com 37 pontos e terceiro o Coimbrões com 35 pontos. Em 14º vai a União da Serra com 22, 15º Cesarense com 16 e 16º com 12 pontos o Elétrico, que apesar de não sair do último posto, conseguiu uma vitória por 2-0. Na Zona Sul, Praense 1, Mafra 1, Casa Pio 1, Atlético de Reguengos também 1, Atlético 1, Louletano de Esportes Clube 0, Carregado 1, Madalena 0, Pinhal Novense 2, Real 1, Lagoa 1, Juventude de Évora 2, aliás, peço desculpa, Lagoa 2, Juventude de Évora 3, Operário dos Açores 1, Oriental 0 e Farense 1, Torriense 0. Não fosse o deslize do Mafra, ou melhor, não fosse exatamente o deslize do Mafra, e eram agora segundos classificados. E tudo isto porque a equipa do Torriense, a jogar em Faro, em São Luís, perdeu contra a equipa do Farense, o mítico Sporting Clube Farense. O primeiro lugar é o Atlético, com 51 pontos, que beneficiou destes deslizes. Tem agora 11 pontos sobre o Torriense e a equipa do Mafra, ambos com 40 pontos. O Real tem 17 e é 14º. O Lagoa tem 13, aliás, e é 15º posto. O Praiense tem 12 pontos e é atualmente o 16º e último classificado da 2ª Divisão B, Zona Sul. E esta semana não houve Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futsal, mas houve 2ª Divisão. Realizou-se a 16ª jornada, 16ª edição de 26. Portanto, estamos aqui já a caminhar a passos largos para o final de mais uma temporada. Vamos aos resultados deste fim de semana. Nogueira 4, Sporting de Braga 5, Covão do Lobo 7, Lamas Futsal 4, Bom Pastor 4, Académica 7, Junqueira 3, Lameirinhas 1, Foz 7, Farlab 6, Boa Vista 1, Chaves Futsal 4 e Póvoa Futsal 4, Viseu Futsal 2001 3. Lidera a equipa do Braga com 40 pontos, o Póvoa Futsal tem 34 pontos, aí vai em segundo, a Académica de Coimbra vai em terceiro com 33 pontos. O 12º lugar é ocupado pela equipa de Lameirinhas com 14 pontos. 13º e penúltimo é a equipa do Lamas Futsal, que tem 13. E com 10 pontos apenas, a Associação de Moradores do Bairro do Bom Pastor, que vai em 14º posto, aliás, e como disse, com apenas 10 pontos. Na Zona Sul, ou melhor, na Série B, melhor dizendo, CPCD 5, São João 4, Loutano 2, Loures 4, Amarense 3, Os Torpedos 1, Boa Esperança 1, Albufeira Futsal 3, Cascais 2, Operário 3, Sport Lisboa e Olivais 5, Independentes 2 e Vila Verde 2, Leões de Porto Salvo 5. Os Leões que continuam imparáveis com 46 pontos ao cabo de 16 jornadas. A equipa do Olivais tem 39 pontos e o Operário vai em 3º lugar com 37 pontos. Ao cabo de 16 jornadas, o Loutano tem apenas 11 pontos e vai no 12º posto. Menos 4 tem o Vila Verde com 7 e vai no 13º posto. O 14º e último continua a ser a equipa dos Independentes de Sines, com apenas 2 pontos conquistados em 2 empates. Na Antenweb existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. E mais uma vez, o logótipo para os Jogos Olímpicos 2012 está a causar problemas e levantar celeuma entre os Comitês Olímpicos Nacionais. Tudo acontece depois de Tiarão ordenar a substituição do logótipo por um outro. É que este logótipo, que forma o ano de 2012, forma também, segundo Tiarão, uma palavra, Zion. Diz um documento enviado pelo Comitê Olímpico Iraniano ao Comitê Olímpico Internacional, numa queixa formal, diz este mesmo documento, parcialmente, que, como documentos da internet provaram, usar a palavra Zion num logótipo dos Jogos Olímpicos 2012 é uma ação desonrosa e está contra os louváveis valores do Olímpicos. Não há dúvida que a negligência do assunto da vossa parte poderá afetar a presença de alguns países nos Jogos, especialmente o Irão. Ora, nesta carta explica-se que, caso o logótipo não seja alterado, Tiarão ordenará que os seus atletas fiquem longe de Londres e dos Jogos Olímpicos que se irão realizar nesta cidade inglesa. Recordemos que, para lá da conspiração pró-israelita da palavra Zion, o logótipo para 2012 já foi considerado como uma cruz suástica ou mesmo um ato sexual. Tiarão pede para o Comitê Olímpico Internacional remodelar este logótipo e confrontar os designers com a situação, como disse, sob pena da não participação de todos os atletas iranianos. Antenweb, desporto. Na passada semana, noticiamos que o Grande Prémio do Bahrein, que se realizaria no próximo dia 13 de março e que daria início à Fórmula 1, época 2011, foi cancelado devido à instabilidade político-social que se vive naquele país. Ora, esta situação levantou, desde logo, alguns problemas que as equipas e que os circuitos têm vindo a levantar, que é, neste caso, o elevadíssimo custo para a manutenção das pistas de Fórmula 1 para que se realizem os grandes prémios. Por exemplo, alguns países, como Espanha, estão a pagar 23 milhões de euros, um valor que dizem ser exagerado e incomportável. Aliás, países como França e Estados Unidos, e mesmo Portugal, já saíram desta competição precisamente por estes preços. e há outras economias emergentes que estão a pagar 35 milhões de euros. Há, ao invés, outros países que poderão, por metade do preço, portanto 11 milhões e meio de euros, regressar aos grandes prémios. Portugal e os Estados Unidos são apenas dois destes exemplos. Esta situação está a gerar desconforto nos responsáveis das pistas de grande prémio. Por exemplo, Salvador Sérvia, do grande prémio de Montmeló, em Espanha, diz que só poderá manter-se em prova com estes custos até ao próximo ano de 2012. Exigem, portanto, os responsáveis pelos circuitos de grande prémio que Eccleston, o presidente da Fórmula 1, baixe os preços. Recordemos que, no Canadá, o país continua em prova porque as equipas assim o exigem, suportando também parte desta despesa. Enquanto ao Grande Prémio da Turquia, este não está em risco, já que é propriedade de Eccleston. E para terminar a edição de hoje do Desporto Antena, duplo 6-3 de Djokovic para Federer e duplo 6-4 de Svolnareva para Wozniacki. Foi assim, mais um final de semana em mais uma final de mais um torneio do Doha, no Qatar, o segundo de 2011. Svolnareva, número 3 do ranking da LTA, secção feminina, bateu por duplo 6-4 a número 1, Carolina Wozniacki, que, em certa altura, viu este posto ameaçado pela presença da belga Clint Kleister no top 10. Ela continua em segundo lugar, Svolnareva cimenta-se no terceiro posto, quanto a Carolina Wozniacki, no final do torneio do Doha, mesmo depois da derrota, continua a liderar este mesmo ranking. Quanto a Federer, mais uma vez, perdeu com Djokovic. O sérvio Novak Djokovic bateu novamente numa final, Federer, por 6-3, 6-3. É agora terceiro também neste posto e está a apenas 85 pontos de Federer. Nada comparado com os mais de 4 mil que Rafael Nadal leva de avanço sobre o suíço. Depois de terminado o torneio do Doha, os três primeiros lugares do top da WTA são os seguintes. Na secção masculina, Rafael Nadal em primeiro, Roger Federer em segundo e Novak Djokovic em terceiro. Quanto à secção feminina, está a Carolina Wozniacki, dinamarquesa, em primeiro lugar, a belga Kim Kleister em segundo e a russa Vera Svolnareva em terceiro. E se na secção feminina Portugal não tem representantes no top 100, o mesmo não se pode dizer na secção masculina, em que temos em dose dupla com Frederico Gil e Rui Machado, que foram, diga-se, eliminados prematuramente no torneio de Acapulco, no México. E assim chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Eu volto amanhã às 8 da noite. Até lá!